Pero dicen los compañeros, la única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos. Así de sencillo. Es que el problema de la guerra no es de la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso, o sea, dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pues, pero nunca entregarlas. Eso ha sido muy claro. Porque ya hay mucha explotación, mucha injusticia, ya no lo soportamos. Y es por esto, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. En Río de Janeiro, no sé en otros lugares, pero me imagino que puede pasar un poco más que en Río, el Estado son las mafias articuladas en torno al complejo policía militar, milicias. Eso es el Estado en Río. Como si a gente vivesse há 20 anos uma espécie de conjuntura perpétua. Houve um refresco no Brasil aqui para os mais otimistas, que vai de 94 até 2014, portanto 20 anos de estabilidade, de relativa pacificação social para a grande mídia, porque lá embaixo o pau está comendo, morre gente diariamente. Porque as terras são para quem elas trabalham. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan los terratenientes. Não só em periferia, mas em tudo quanto é até rincão do Brasil. Depende de índio, sem terra, quilombola, população ribeirinha, morrendo, está escrito. Entonces, yo inscribo esto en la construcción de un Estado narco-paramilitar, narco-parapolicial, igual al de Colombia. Existe há 20 anos, ou muito mais, um anarquismo insurrecional no Chile. Vocês sabiam? Não, também tampouco eu li a 10. São jovens que, desde a transição, desde o fim da ditadura, transição de merda, segundo eles, porque a Constituição é a mesma, daí, explodiu agora, 30 anos depois, é a mesma coisa. E dizem, nós estamos fora desse pacto, nós não pactuamos nada. Estamos fora desse pacto e continuamos a reverenciar a memória dos nossos camaradas que tombaram durante os últimos anos da ditadura. Mira, yo he estado varias veces en La Maré, en Alemão, Providencia, y he estado en Medellín, en las comunas, y es exactamente el mismo modelo. La milicia controla y pone impuestos al transporte, a las garrafas de gas, a la TV por cabo, a la internet, y esa es su fuente de recaudación. Y esa mafia es el Estado en Medellín y en Río. Desculpe aturá-los. Era punk! Era punk! Era punk! Era punk! Aê! Mas não estamos aqui para agradar ninguém. Punk rock é música de baixa qualidade, feito por pessoas de baixa qualidade. La burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos da miedo la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. ¡Meu Deus! ¡Olha os antifas na Paulista, gente! ¡Eu tô solito! ¡Vambora! ¡Desculpe aturá-lo! Salve, salve, desculpe aturá-los no ar, o seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk, diretamente dos porões da Rádio 6, do Mixcloud, do Cast Addict, do Spotify e de mais algumas outras plataformas, em parceria com o coletivo Wanna Rest. Esse aqui é o nosso 5º episódio. Acesse o nosso blog, desculpeaturalos.noblogs.org, e de lá você terá acesso aí a todas as referências de filmes, matérias de jornal, livros, discos, podcasts e etc. que a gente está utilizando nesse e também nos outros episódios. Lá você também encontra os nossos feeds nos aplicativos e sites de escuta e as nossas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram. Segue a gente por lá e segue também as redes do Wanna Rest, que é só você procurar o Wanna Rest, ou acessando o nosso blog também vai estar tudo lá discriminado, certo? A gente quer agradecer aqui a nossa rede de apoio, especialmente quem nos apoiou financeiramente no último mês, e para não ficar expondo muito as pessoas, né? Como sempre, vamos agradecer aqui pelo primeiro nome. Pedro, André, Edson, Adriano, Bruno, Felipe, João, Felipe e Carol. Muito obrigado. E muito obrigado também aos outros três apoiadores anônimos. E bom, para quem ainda não apoia o Desculpe Aturá-los e tem aí um trocadinho sobrando, fortalece o nosso projeto aqui com R$5. É só um corotinho por mês para dar aquele calor por aqui. E em breve vamos ter mais novidades aí também para a nossa rede de apoio e também o, do podcast, né, publicamente falando como um todo, né? E, bom, para quem puder fortalecer a gente com um valor acima de R$20, a gente tem aqui alguns livros e discos para oferecer, né? Como, por exemplo, o Antifa Modo de Usar, né? Livro organizado pelo meu parceiro aqui de apresentação, o Juca, lançado pelas editoras Edra e Circuito, e também o Repensar a Anarquia, livro do Carlos Taibo, lançado pela Monstro dos Mares, né? Para quem fizer essa doação, pode ficar sossegado, a gente vai entrar em contato, né, a partir do nosso e-mail. E na direção inversa, né, para quem quiser entrar em contato com a gente, é só escrever para esse e-mail, que é desculpeaturalos@riseup.net. E se você tem uma banda e quer tocar no programa, é só mandar um MP3 para esse e-mail com informações sobre a sua banda que a gente vai pôr para tocar. Bom, é isso aí. Bom, todas as informações estão no nosso blog, desculpeaturalos.noblogs.org. Então agora vamos encaminhar aqui para o nosso episódio, que vai tratar sobre o histórico de massacres e violência estatal e sistêmica aqui no nosso continente, a Abiala. Mas antes da gente começar o episódio propriamente dito, é bom deixar aqui informado da onde vem o termo Abiala, né? Conforme texto publicado no Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC em 11 de julho de 99, o nome ele vem da língua do povo Kuna, significa terra madura, terra viva ou terra em florescimento, e é um sinônimo, né, utilizado hoje em dia para a América, até para se contrapor, né, a noção colonial, né, de se dar o nome de América, né, o nome de um navegador europeu, né, Américo Vespúcio, para esse continente. O povo Kuna é originário da Serra Nevada, no norte da Colômbia, tendo habitado a região do Golfo de Urabá, né, e as montanhas de Darién. E vive atualmente na costa caribenha do Panamá, na comarca de Cunayala, ou San Blas. A Abiala, então, vem sendo usado como uma autodesignação dos povos originários, né, como um todo, não apenas dos Kuna, como eu falei anteriormente, em contraponto à ideia de América. Então é isso aí, agora vamos escutar um som, né, América, da banda argentina Ataque 77, do seu disco Ángeles Caídos, de 1992, e na sequência vamos voltar aqui com o Juca para contar um pouco da história dos massacres em Abiala, o continente que habitamos, donde la libertad es condicional. Yeah. Salve, salve, rapaziada! Estamos de volta aqui para o primeiro bloco do programa. E agora eu vou chamar aqui o meu camarada Juca, vulgo Acácio Augusto. E aí, mano, como é que você tá aí? Tudo certo? Tamo aí, né? Salve, salve aí, geral. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver escutando, em qual horário tiver. Correndo pra caralho, né? Mas a gente tá acostumado a não ser usar em Bolt, porque ele era bom de uma corrida curta, né? A gente treina para ser algum atleta da Etiópia que ganha... É sempre da Etiópia, né? Isso, que ganha a São Silvestre. Porque a gente está numa maratona, na verdade. Né? É uma maratona longa e permanente. A gente já faz pouca coisa, né, Acácio? Pois é. Aí a gente inventa mais algumas. Mas é bom que a gente está vivo, né? Vambora. Vambora. E, bom, hoje, como já adiantamos aqui no bloco inicial, dos recados, enfim, a gente vai tratar de uma forma mais geral sobre o histórico de massacres e de violências sistêmicas, né, e de Estado aqui no nosso continente. Né? Vamos abordar aqui, mais ou menos como fizemos nos últimos programas, alguns eventos chaves, algumas ideias mais gerais de conjuntura, sobretudo de países como o México e a Colômbia, que veremos mais adiante, né, vivem situações aí que dialogam aí, que são semelhantes, de alguma maneira, com a nossa aqui no Brasil. Mas antes disso, né, nesse nosso primeiro bloco, propriamente dito, vamos fazer um apanhado geral aí do continente, né, começando pela América Central e o Caribe, né, em especial o Haiti. Não apenas porque o presidente Jovenel Moïse foi assassinado no último dia 7 de julho, mas, sobretudo, porque foi o primeiro país a fazer uma revolução no nosso continente. E não foi qualquer revolução, né? Como muitos já sabem, né? Foi um levante dos negros escravizados daquele país que colocou o mais poderoso exército da época, né? O exército francês, né? De Napoleão, para correr em 1801. 3 anos depois, os Estados Unidos impuseram um forte embargo financeiro ao país, né, e por que será? Que durou cerca de 60 anos. Né, em 1815, o presidente haitiano de então, Alexandre Pétion, forneceu barcos, homens e armas para que Simón Bolívar retornasse à Venezuela, onde recomeçaria os movimentos de independência da América do Sul, né, hispano-hablante. Né, em troca de apoio, Pétion exigiu que os africanos escravizados fossem libertos, uma vez que bem-sucedidas as independências nacionais. Obviamente que, a partir daí, o país se tornou um inimigo do capitalismo da época. Afinal de contas, como a gente já sabe, né, o trabalho escravo garantia competitividade nos mercados, né? Bom, em 1825, receoso de uma invasão francesa, o presidente de então, Jean-Pierre Boyer, aceitou uma imposição da França de pagamento de indenização aos colonos franceses que foram mortos ou expulsos da ilha. A dívida, então, recém-contraída, é exorbitante, né, muito alta e nunca paga, né, quebrou a economia do país e subverteu as relações sociais do país revolucionário, que a partir daí passou a viver uma instabilidade generalizada. Em 1915, os Estados Unidos invadiram o país, né, e o mantiveram sob tutela, né, o manteve sob tutela até começar a ditadura dos Duvalier, né, Duvalier, pai e filho, né, o Baby Doc e o Papa Doc. Né, uma ditadura essa que mergulhou o país na violência absoluta. Né, fim dessa ditadura nos anos 90, né, Jean-Bertrand Aristide, um padre da teologia da libertação, é eleito presidente do país, e entre golpes e retornos, né, o fim de Aristide em 2004, sequestrado por militares dos Estados Unidos, segundo ele mesmo denunciou, desencadeou uma série de revoltas que, por sua vez, foram usadas como pretexto da ascensão da missão da ONU, né, a famigerada MINUSTAH, né, chamada Força de Paz da ONU, da qual o Brasil era a liderança, e de onde vimos que saíram lá no nosso primeiro episódio, né, Antimilitarismo e Anarquia, muitos dos militares que hoje são importantes figuras no governo Bolsonaro. É impressionante, né, a importância da história haitiana, um país tão pequeno, para o nosso continente, né? A começar por essa revolução, né, uma revolução que foi inspirada nos ideais revolucionários da Revolução Francesa, né, até quem chame isso de um jacobinismo negro, mas ela teve suas características muito específicas, que foi de ser uma insurreição de pessoas escravizadas, e que, seguido a ela, né, em 1805, você tem uma das constituições mais radicais do que a Europa chamava de Novo Mundo. E radical por quê? Porque ela não só aboliu a escravidão, algo que vai demorar muito para acontecer em outros países das Américas, né, sendo o Brasil o último a abolir formalmente o regime escravocrata, ou as leis que protegiam a escravidão, mas também porque impugnou o direito de propriedade, né? Você tinha já na Constituição haitiana uma concepção de propriedade comunal. E é muito louco, né? Porque na literatura de ciência política e de direito constitucional também, se fala muito da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi a Constituição que se seguiu à Revolução Francesa. Se fala muito da Constituição estadunidense, que vigora até hoje, desde as suas guerras de independência, mas se fala pouco de duas constituições nas Américas, né? Obviamente que, do ponto de vista anarquista, a gente não defende a Constituição, mas é interessante não só o registro histórico, mas também a maneira como depois a lei foi, a história foi lida. Então, quando se fala em Constituição, seja na ciência política ou no direito, direito constitucional especificamente, se fala muito da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão na França, da independência estadunidense e depois da Constituição do Weimar, né? Quando, após a unificação da Alemanha, saída vitoriosa da Guerra Franco-Prussiana, da qual também dentro da França saiu a Comuna de Paris. E não se fala da Constituição do Haiti, né? Não só pelo caráter de abolição da escravidão, coisa que, por exemplo, a Constituição estadunidense não fez, mas também como ela se lia à propriedade. Da mesma maneira que, ao se falar da Constituição do Weimar, se toma como exemplo da primeira Constituição que continha direitos sociais, né, e aí há toda uma história meio evolutiva do direito constitucional, né, que são os direitos políticos, os direitos civis e depois os direitos sociais. E não se fala, por exemplo, da Constituição que saiu da Revolução Mexicana de 17, que também tinha um caráter de propriedade comunal da terra. Tanto é que é esse o ponto que vai ser retomado no final dos anos 90, né, no final do século 20, pelos zapatistas para justificar e legitimar o seu levante. Mas voltando para o Haiti, né, é impressionante como o Haiti continua importante para o nosso continente, para as Américas, né? Então, primeiro, por conta de como ela fez a sua independência. Segundo, na maneira como essa independência foi elaborada enquanto uma constituição. Terceiro, pelo que você falou, né, as relações com outros revolucionários do continente, como Simón Bolívar. E quarto, porque a Revolta dos Malês, que foi inspirada ali, também vai ter suas repercussões no Brasil, especialmente em Salvador e no Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época, né, a ponto de você ter projetos de devolver alguns africanos escravizados aqui, com medo dessa insurreição, e mais, a ponto de inspirar códigos penais, o Código Penal de 1840, tem um livro muito interessante da Vera Malaguti, que chama O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, onde vários pontos sobre vadiagem, prática de capoeira, consumo da jamba, né, que era maconha na época, eram formas de conter essa revolta dos escravizados. E chega até hoje, né, porque o Brasil começou a se projetar ainda no governo Lula, em 2007, quando vai liderar a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, que seria a tradução do acrônimo MINUSTAH em francês, e isso vai ser bastante comemorado, inclusive por várias forças da esquerda na América, né, mostrando que o Brasil passaria a ter um papel de protagonismo no cenário internacional, que o Brasil, né, não era mais apenas um... Que, como gostam de falar os internacionalistas, né, o Brasil passava a ser um player internacional e, inclusive, a ponto de, junto com a Índia, pleitear uma cadeira no Conselho de Segurança, né, que só tem as grandes potências militares, o que na época já me soava um absurdo e se confirmou, mas como que essa relação com a MINUSTAH no Haiti criou um processo de dupla mão, de um laboratório do assassinato mesmo, né? A gente estava conversando no episódio anterior, né, sobre esse genocídio à prestação, ou esse extermínio irracional, enfim, vários nomes possíveis para isso, mas tanto se levou a expertise dos militares e intervenções em regiões de favela no Brasil como justificativa para liderar a MINUSTAH, e é sempre bom lembrar, um dos primeiros atos da MINUSTAH, à época tendo como Force Commander o general Augusto Heleno, hoje ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, um dos primeiros atos foi uma grande chacina que matou mais de 50 pessoas, entre elas crianças, né, da qual o general Heleno responde até hoje na ONU, né, uma matéria, acho que do ano passado, da Folha de São Paulo, dando conta disso. Mas se os militares brasileiros levaram a expertise de intervenção em território urbano para lá, também trouxeram e alimentaram o projeto de reforma da segurança pública no Rio de Janeiro, que foi a criação das UPPs, né, as Unidades de Polícia Pacificadora, também comemoradas por vários intelectuais, por vários integrantes, inclusive da ala do que se chama progressismo, e que foi um projeto que já era embasado nesse discurso militarista de ocupação do território nacional, né? Muita gente vai se lembrar a ocupação do Morro do Alemão, né, quando na Vila Cruzeiro se levantou a bandeira do Brasil, como se o Brasil estivesse tomando um território com seus militares, mas que fez água, mostrou a sua face, no meio das manifestações de junho de 2013, quando um cidadão, enfim, uma pessoa, um morador do Rio de Janeiro, chamado Amarildo, né, sumiu após ter sido levado para uma unidade de polícia pacificadora. E não só isso, né, alimentou todos esses generais conspiracionistas, golpistas, que hoje ficam dando declaração aí no jornal A Torta e a Direita, né, que deram declaração no Twitter, como foi do Vilas Boas, na época que o STF votou o habeas corpus do Lula, né, que recentemente mandou recado para o Congresso via o Walter Braga Neto, que, se eu não me engano, não participou da MINUSTAH, mas era dessa patotinha, e foi o militar que liderou a intervenção de 2018 no Rio de Janeiro, ainda durante o governo Temer, e que na prática foi o governador do estado do Rio de Janeiro naquela época, no momento em que a Marielle Franco foi executada em março de 2018. Então, o Haiti tem essa imagem, né, do medo da insurgência, né, do medo de que os escravos digam não para sua condição de pessoas escravizadas, né, e se revoltem contra essa atualização que as democracias na América, para usar o nome do famoso livro do Tocqueville, um aristocrata francês que ficou encantado com o modelo democrático estadunidense, e aí quando a gente pensa no que aconteceu no Haiti, a gente entende por que ele deu muita importância para a maneira como os Estados Unidos, ou os colonos nos Estados Unidos, conseguiram constituir uma democracia que admitia dentro dela a escravidão, né? Demorou muito tempo para a escravidão deixar de existir formalmente nos Estados Unidos. E mais do que isso, né? A escravidão nos Estados Unidos fundou um sistema de segregação legal, né, com a lei de Jim Crow e assim por diante. Então, de um lado, o Haiti tem essa, encarna essa imagem do medo para os governantes nas Américas, e ao mesmo tempo ele tem que ser constantemente acossado, né, seja pelas intervenções diretas feitas pelos Estados Unidos desde o começo do século XX, seja mais recentemente numa missão de pacificação da ONU, né, no meio de uma intervenção humanitária, que entregou o Haiti às traças, né? Quer dizer, o assassinato do presidente do Haiti há, sei lá, um mês, nem isso, né, mostra que, enfim, o sucesso, pelo menos do que era anunciado, se esperava com a MINUSTAH, né, não ocorreu. Quer dizer, ocorreu o sucesso, que é fazer com que o Haiti continue na condição que ele está, mas anunciava-se ali a criação de instituições, uma democracia sólida e tal, e você tem um presidente assassinado. Alguns dos membros da ONU, observadores e tal, botam a culpa disso no terremoto de 2012, né? Dizem que a partir dali a missão se perdeu, mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que essas intervenções humanitárias são o nome da guerra que se trava contra os pobres no mundo, né? É só uma tradução disso, ela deixou de ser uma grande guerra entre nações que mobilizavam o seu próprio povo para morrer em nome de uma bandeira, né, como era até a metade do século XX, e agora mobilizam o povo para matar o próprio povo, seja nas fileiras policiais das UPPs, seja nas fileiras militares das intervenções humanitárias. Certo. Não, e essa intervenção no Haiti, ela durou um tempão, né? Ela foi de 2004 até 2017, né? Só pra... Isso, 2004. Eu falei 2007 no começo. É isso, ela inicia em 2004. Com o Brasil, inclusive, na cabeça, né? Mas e Cuba, né? E Cuba? Vamos passar para... Cara, Cuba é muito louco, né? Porque Cuba também tem um histórico de revoltas. Cuba é muito mais mítico, digamos assim, né? Mítico no sentido tanto positivo quanto negativo da palavra. Não, mas antes da gente falar de Cuba, é importante a gente deixar claro aqui, né, que a violência social, política, violência de Estado, elas são marcas do subcontinente, aí, independente da cor político-partidária que vista, né? Em Honduras, por exemplo, né, desde 2008 convive com uma ditadura de direita, ora velada, ora aberta, após um golpe aí cívico-militar, bem parecido com aqueles dos anos 60, né, mas com algumas nuances modernas, contra o presidente da época, né, o Manuel Zelaya, um progressista ali, meio na linha do Lula, com algumas diferenças, enfim, né, convive diariamente com assassinatos de estudantes, de militantes sociais, de lideranças comunitárias e de jornalistas. Isso aí já virou um lugar comum ali, né? Também na Guatemala, né, que tem um genocídio indígena pesado nas costas, reconhecido internacionalmente, inclusive, também convive com práticas semelhantes, né? A última vítima que a gente teve notícia por aqui foi o jornalista Frank Ramazzini, executado a tiros em dia 9 de julho passado, depois de defender, horas após, defender a renúncia do presidente Alejandro Giammattei nas redes sociais. Mas além de Guatemala e Honduras, claramente à direita do espectro político das democracias burguesas, a gente tem o exemplo da Nicarágua, né, governada aí à mão de ferro pelo ex-guerrilheiro Daniel Ortega e a sua esposa Rosário Murillo, né, numa relação entre poder e núcleo familiar que pode lembrar um pouco o que a gente tem aqui no Brasil, né, vagamente, mas lembra. Né, em 2018, o país viveu uma onda de revoltas populares que, a partir dos corpos, foi amplamente reprimida, né, tanto pelas forças oficiais de segurança, como por milícias irregulares aí a favor do regime. E pelo lado narrativo, né, foi jogado o aparato de comunicação, que não deve nada, né, aos manuais do velho stalinismo, né, digamos assim, né, como revoluções coloridas, movimento de direita golpista, etc, etc, etc. Mas a gente sabe que a Nicarágua, assim como qualquer outro país de Abiala, né, tem os seus severos problemas sociais e que a revolta popular ela é sempre legítima, né? Mas, bom, isso aí também não é muito diferente do que a gente vê hoje em Cuba, né? Com os protestos populares e a repressão que sofreram, né? A vida em Cuba não anda nada fácil, né? Ainda que o país tenha realmente grandes avanços em questões de saúde e educação pública, né? Tem um bloqueio comercial pesado imposto pelos Estados Unidos, mas, além disso, a pandemia afetou severamente o turismo na ilha. Né? E era que há muito tempo é a principal fonte econômica dos caras, né? Sim, é principal. É responsável por mais de 10% do PIB, né? Enfim. E aí as tentativas do governo, né, de reforma cambial, né, não surtiram o efeito desejado, né? A rápida abertura do turismo, né, para salvar a economia, né, entre aspas, porque era essa a justificativa, né, levou novas variantes de vírus para a ilha, que colocaram em xeque as campanhas de vacinação, né. E, bom, é claro que os cubanos de Miami estão na jogada, é claro que tem interesses, né, para retirar o regime socialista da pequena ilha caribenha, mas nunca é demais lembrar que numa revolução, né, quando uma revolução se arvora nos meandros ali da burocracia do Estado, ela está fadada a endurecer, né, e perder a ternura aos poucos, né, para usar o jargão do Che Guevara, né. E não é por acaso, né, que alguns pensadores, como o uruguaio Raul Zibetti, começam a questionar o próprio conceito de revolução, né, e apontar que muitos dos canais de participação abertos com a revolução se tornaram canais viciados, né, com o passar do tempo, enfim, e que seria necessário, né, uma revolução que reaproximasse, né, a população da participação política. Acho que nunca foi tão atual, Rafa, a proposição do Bakunin de que não existe uma revolução que vá abolir as classes sem abolir o Estado. Porque se não abolir o Estado, o próprio Estado vai tratar de recolocar essa diferença entre exploradores e explorados, entre opressores e oprimidos, entre dominantes e dominados. E o caso de Cuba, ele é muito interessante, assim. E às vezes eu penso que a confusão que se coloca em torno da situação cubana, ela é boa para ambas as partes, né? Para as pessoas que defendem o regime e para as pessoas que acham que Cuba é uma ditadura sanguinária e tal. Bom, Cuba é uma ditadura, é fato, né? Isso não tem nenhum juízo de valor, porque, né, o que as democracias nos outros países da América do Sul deixam a dever em termos de violência, repressão, perseguição, produção de miséria, não há lá muita diferença. Então, a gente tem que tirar um pouco o foco da classificação formal do regime e pensar o que está sendo produzido. E aí, muito do que se chama de esquerda confunde a rebelião popular, a revolta popular, com os interesses de alguma coisa que é inerente ao Estado moderno, que se chama razão de Estado. A razão de Estado, ela aparece lá no século XVII, quando se consolida no final do século XVIII, como aquela ideia de que o Estado não se funda em nenhuma ideia exterior a ele. Então, todo Estado se funda na sua própria razão, e por isso tudo que ele faz é para se preservar, para se perpetuar e, se possível, para se expandir. Então, de um lado, é inegável, por exemplo, que em 1959, né, a Revolução Cubana foi uma inspiração para um continente que vivia sobre ditaduras, ditaduras inspiradas, em grande medida, pela divisão das duas grandes potências estatais no mundo, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E o mais interessante de Cuba era um pouco como foi também a vitória do povo vietnamita contra a ocupação estadunidense, que era a ideia de que Davi poderia derrubar o Golias, né? Quer dizer, se Cuba fez a revolução, sendo uma ilha tão próxima dos Estados Unidos, por que o Brasil não poderia, por que o Chile não poderia, por que a Argentina não poderia? E isso foi o que inspirou Cuba, inspirou, inclusive, né, toda a mística, digamos assim, em torno da própria figura do Che Guevara, né, com a ideia de que há que endurecer, pero, né, é manter la ternura. Bom, isso é uma coisa, e é esse legado da capacidade da revolta popular produzir uma transformação, um câmbio, né, isso tem que ser defendido, e ninguém é contra isso. Agora, não reconhecer a situação em que a população cubana se encontra hoje. Mais do que isso, muitos anarquistas que vivem em Cuba chamam atenção para isso. Não entender que Cuba está numa transição lenta de entrada definitiva para um regime capitalista, onde talvez a última fronteira seja justamente o embargo econômico, né? Porque o embargo também vira uma espécie de... como que chama? Ah, uma espécie de bode, né, para a discussão. Porque assim, bom, vamos lá, então, muito do que acontece em Cuba, dirão alguns esquerdistas, se deve ao embargo. De fato, isso é verdade. Mas imaginemos, se o embargo cai, o que Cuba vai virar? Vai voltar a ser o cassino dos Estados Unidos, como era, né, na conhecidíssima imagem pré-revolucionária que aparece no Poderoso Chefão 2, né, onde um grande magnata como Michael Corleone senta com o próprio presidente cubano para partilhar com quem ia ficar, né? E aí ele ganha, o presidente ganha de uma empresa de telecomunicações estadunidense um telefone todo de ouro, né, para levar essa coisa para lá. Então, na verdade, eu acho que não há problema nenhum, não há contradição nenhuma em defender o que foi a Revolução Cubana e o que ela significou não só para Cuba, mas para todo o continente, e apoiar sim o povo que está lutando contra o pauperismo, o autoritarismo do regime cubano. Entendeu? Eu não consigo entender como há contradição nisso. E óbvio, como você disse, os cubanos de Miami, com seus interesses, com as suas famílias, são um outro lado dessa história, né? Deixando muito claro algo óbvio, né? Que nenhuma situação tem só dois lados, né? Toda situação tem vários lados, tem vários interesses, né? E o que acontece? Eu acho que eu costumo usar muito essa imagem, né? O que eu vejo nesses debates é o Estado como categoria do entendimento, sabe? Quer dizer, as pessoas não conseguem pensar uma situação onde não existe o Estado como meio de intelecção da situação. Então, só é possível um Estado cubano, né, rendido aos interesses dos Estados Unidos e voltando a ser o cassino dele, como era antes da Revolução de Fidel, ou um Estado, né, ditatorial, socialista, que durante muito tempo conseguiu se manter com subsídios da União Soviética e que heroicamente se mantém, vamos também reconhecer isso, desde 89 com a queda do muro e mais ainda desde 91 com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então acho que a gente vive num outro momento. Eu acho que o Zibek tem razão, né? Eu iria um pouco mais longe do comentário dele, né? É preciso pensar a revolução como uma revolução antipolítica, como uma revolução antiestatal, porque o que acontece hoje é a capacidade de captura do jogo político e da disputa pelo governo do Estado impede qualquer pensamento revolucionário. Né? Eu não consigo conceber alguém que se diga revolucionário no século XXI que tenha no seu projeto de revolução a constituição do Estado. E a história está aí para provar isso. Não, e puxando para a América do Sul, né? A Revolução Cubana, ela, digamos assim, ela disparou, né, alguns mecanismos aí, alguns gatilhos da Guerra Fria, né? Se por um lado, né, tinha essa esperança, essa coisa do Davi contra Golias, enfim, por outro, né, teve também um susto, né, das classes dominantes, que foi basicamente o que impulsionou, né, de forma bem resumida, os golpes de Estado aqui, as ditaduras no Cone Sul, né, e que, assim como no Brasil, né, nos outros países, essa violência sistêmica, endêmica, ela advém da colonização, advém dessas ditaduras, né, tudo isso são antecedentes, né, e formadores, né, dessa violência que a gente vê hoje, né. Sobre as ditaduras no Cone Sul, a gente já comentou aqui no primeiro episódio, né, o que é importante lembrar sobre esse período, né, no Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, né, é que foi aí que os milicos surgiram como tutores oficiais das nações, né, né, um processo que na Argentina e no Uruguai chegou a ser minimamente quebrado, mas que no Brasil, por exemplo, né, a redemocratização não foi nada além de um papo entre covardes, né, e no Chile eles tiveram, né, uma certa continuidade, né, com o governo da Concertação, enfim. E diferente, né, da visão desenvolvimentista dos militares brasileiros de 64, né, o regime do Pinochet foi a vanguarda do que hoje se conhece como neoliberalismo em Abiala. E mesmo após o seu fim, né, todos os males, né, que afligiam ali a população economicamente falando, né, desde a falta de garantias sociais, né, tudo, né, previdência social, tudo estava privatizado na mão das famigeradas AFPs, inclusive tem uns links aqui no nosso blog, né, explicando isso melhor, né, e isso e da parte econômica para a parte física, dos corpos, né, que é insaciável sede de sangue das forças policiais e militares do país, sobre os mais pobres, né, sobre os Mapuche, né, e sobre qualquer coisa que cheirasse a crítica, a dissidência, né, tudo isso seguiu aí no Chile a todo vapor, né, como, né, no Brasil, né, que a gente tratou no último episódio. E é muito louco porque, assim, os adoradores do Estado, a direita e a esquerda, eles nunca conseguem reconhecer a capacidade de agência das pessoas, né? Então, vamos lá, né? A partir de 59, quando você tem a Revolução Cubana, 59, né? 58 para 59, vai se instaurar o fantasma do comunismo, né? Foi retomado aí. É muito louco como até hoje os apoiadores do Bolsonaro, né, ao defender... Na verdade, os apoiadores do Bolsonaro, caralho, né? Os militares lá daquele clube de militar lá, que ao invés dos caras ficarem jogando bocha, ficam toda hora querendo conspirar para tomar os aparelhos do governo, eles têm essa ideia do que foi o golpe de 64, né? O golpe de 64, na narrativa deles, que chamam de Revolução Gloriosa, que chamam de contra-golpe, enfim, quando derrubaram o presidente João Goulart e instauraram uma junta militar que, em 4 anos, endureceu absurdamente o regime, e aí é sempre bom lembrar, né? Em 64, a junta assume com a promessa de eleição, e demorou 20 anos para essa eleição aparecer. Mas a ideia ali era que existia uma ideologia comunista disseminada na sociedade e que, se deixasse, isso ia se instaurar. Sendo que o conjunto das chamadas reformas de base do presidente João Goulart era só uma versão latino-americana do que a Europa e os Estados Unidos estavam vivendo como welfare state, né? Então era a reforma agrária, era um sistema de seguridade social, não era comunismo porra nenhuma, né? Até eu arriscaria dizer, com menos precisão, porque de fato o Salvador Allende tinha ligação com o socialismo, né? Mas mesmo o chamado socialismo democrático do Allende nada mais era do que também um estado de bem-estar social, né? Um estado minimamente redistributivo, né? Que foi, eu também preciso dizer, a maneira que o norte do Ocidente conseguiu para que o socialismo não se expandisse nos países europeus e nos Estados Unidos, né? Então, muito do que se chama de welfare state foi uma tática política de contenção das ideias socialistas. Então, né? Você tinha um grande país socialista, a União Soviética. Então, se você não desse direitos trabalhistas, o mínimo de garantia de moradia, emprego, pleno emprego, que é o principal, a principal característica do welfare, os trabalhadores iam se revoltar, eles vão falar, bom, se tem lá um outro país que está dando tudo isso, vamos querer ser igual aquele outro país. Mas voltando para o nosso continente, então disseminou-se isso, e o Brasil inaugura uma modalidade de golpes, né? Porque, bom, a América viveu desde as suas independências diversas quarteladas, né? O Brasil em especial, a gente já tratou disso, sempre teve os militares protagonizando a sua política nacional. Mas esse em especial tinha essa característica, né? De, no fundo, o golpe de 64 foi dado em nome da democracia. Isso é verdade, né? Quer dizer, os revisionistas históricos, né, contam uma parte da história ao dizer, olha, o golpe foi dado para defender a democracia do quê? Do Brasil virar uma Cuba, do Brasil virar uma ditadura proletariada. E aí é muito louco porque há uma narrativa bastante disseminada de que houve, né, foi uma coisa da CIA, do FBI, e as coisas não são bem assim. Teve participação de agentes do governo dos Estados Unidos? Claro que teve, né, inclusive de reconhecimento, mas foi muito mais uma decisão geopolítica pragmática do tipo, bom, melhor a gente ter um bando de militar que é contra a União Soviética mandando aqui na região do que ter alguma ameaça desse tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, as técnicas de desaparecimento, tortura, né, e eliminação das ditaduras que depois vieram, porque o Brasil é o primeiro, eu não vou lembrar a sequência, mas aí acho que vem Argentina, Uruguai, aí o Chile, tem aquele belíssimo filme que a gente já citou aqui também, que é o Estado de Sítio do Costa Gavras. Mas enfim, o que acontece é, o Brasil inaugura e essas técnicas não foram ensinadas por militares estadunidenses, foram ensinadas por militares franceses que tinham acumulado experiência de contra-insurgência, ou, no linguagem militar, de guerra contra-revolucionária, na atuação deles contra os movimentos de independência nas colônias francesas, na Indochina e na Argélia, em especial no continente africano. Então, se vocês assistirem, tem um filme de um italiano que me foge o nome agora, chamado A Batalha de Argel, que toda a atuação de contra-guerrilha urbana, né, aparece ali, e tem um general velhinho também, uma pesquisadora brasileira conseguiu entrevistá-lo com 80 anos de idade lá na França, né? Eu não vou lembrar, Penido, eu acho, também não lembro o nome dela, bom, foda, né? Fazer sem roteiro é uma desgraça. Mas ela entrevistou esse cara, e esse cara admitiu, eu treinei vários militares brasileiros. E aí, os militares brasileiros vão participar de cúpulas regionais, com militares argentinos, com militares chilenos, né? E aí o golpe chileno tem um papel importante, porque aí o golpe chileno já muda de lugar, né? Se o golpe de 64 no Brasil fez-se em torno da ideia de defender a democracia contra a ameaça da ditadura comunista, o de 76 no Chile, ele é feito, e por isso que ele é tomado como um exemplo de neoliberalismo, para desmontar as políticas sociais já instauradas pelo socialismo democrático do Salvador Allende, né? Porque até então, o Chile, inclusive, recebia os intelectuais brasileiros perseguidos pelo regime daqui, né? O Serra foi para... Olha que coisa, né? Jovens, vão estudar. O Serra foi para Santiago, Fernando Henrique, né? A famosa teoria da dependência que o Fernando Henrique desenvolve com um intelectual chileno chamado Enzo Faleto, né, foi produzida no momento em que o Fernando Henrique estava em Santiago como professor, porque ele tinha sido aposentado compulsoriamente pela ditadura brasileira. Que também é outra coisa importante para a gente pensar o momento de hoje. Às vezes, as narrativas, os filmes, né, pintam a ditadura como um momento de extrema exceção. E não era, né? Então, por exemplo, não se perseguiu abertamente, professor, aposentou os caras. Aí eles tiveram, muitos se exilaram na França, o Fernando Henrique vai para a França também, né? Muitos professores, quando conseguem voltar, né, tão aposentados no sistema público de universitário, vão trabalhar em outras universidades. Foi o caso do Bento Prado Júnior, do Paulo Freire, do Ottaviani, do Maurício Stratenberg, que foram todos da aula na PUC de São Paulo, da Nadir Kifuri, que abrigou esses caras espertamente, né? Porque o que ela fez? Ela era reitora de uma universidade particular católica e simplesmente as melhores cabeças do Brasil estavam aposentadas. O que ela fez? Contratou para a universidade dela, quer dizer, teve um caráter político muito importante, mas também teve uma visão de alguém que geria uma instituição de ensino, né? Que era, bom, se os melhores estão aí dando sopa, eu quero ter eles aqui comigo. Então, quer dizer, a vida corria. Você tinha eleições, tinha eleição municipal, né? A partir só de um determinado momento que você tem os chamados governadores, prefeitos biônicos, né? Que eram os indicados pelo regime. Então, nenhuma ditadura vai dizer assim, olha, a partir de agora nós estamos numa ditadura. As coisas vão acontecendo, vão perseguindo, como a gente está vivendo hoje, né, cara? Né? Nesse momento mesmo que a gente está gravando, né, tem um sujeito detido com uma série de peripécias legais, né, acabaram de prorrogar por mais 5 dias a detenção do Galo, acusado de ter tacado fogo na figura lá do Borba Gato, aquela estátua horrorosa que tem em Santo Amaro, né, porque além de tudo, além dela representar, né, o que é o Brasil, escravista, assassino, né, genocida, né, ela é artisticamente uma estátua mais feia que eu já vi na minha vida, assim, e olha que estátua em geral é feia, vamos combinar, tá, só comparada à estátua que um cara fez pro Cristiano Ronaldo uma vez, vocês lembram? Estátua horrorosa, né, e assim, em tese, olha isso que louco, né, não tô falando, não tô nem dando a minha opinião sobre isso, né? Em tese, se esse sujeito se apresentou na delegacia dizendo que estava disposto a colaborar com as investigações, por que ele está preso? Né? Qual é o argumento, né, dentro do processo penal, do jeito que é, do jeito que ele está aí, para manter esse cara? Pior, foram buscar a mulher do cara em casa, que não tinha nada a ver com a história. Né, que felizmente já está libertada, mas assim, o que ela tem a ver com esse processo? Então, eu me perdi um pouco aqui, né, comecei a falar de uma parte de coisa ao mesmo tempo, mas o que eu estava dizendo é, tem uma coisa interessante no papel do Brasil, pensando a partir do golpe de 64, que é a capacidade que ele tem de irradiar o reacionarismo para o continente. Né? Então, o golpe de 64 foi inaugural de um tipo de golpe que depois vai atingir o Uruguai, o Chile, a Argentina, né? E que isso não é uma grande conspiração de um grupo que está numa sala lá dos interesses dos Estados Unidos. Esqueçam esse tipo. É mais fácil entender as coisas assim, eu sei, mas ela não é verdade, porque então teve militar francês que treinou aqui, teve interesse. E quando não foi interessante para os Estados Unidos, né? Quando o presidente dos Estados Unidos é o Jimmy Carter, que vai virar um grande paladino dos direitos humanos, muito interessado em disseminar esse tipo de política no leste europeu para derrubar a União Soviética, aí começou, né, um monte de ONG, fundação, vinha aqui no Brasil ensinar os brasileiros o que era a democracia. E os departamentos de ciência política ficaram entuchados de literatura estadunidense. Robert Dahl é lido no Brasil até hoje por conta disso, dessa influência da ciência política estadunidense, né, nos vira-lata daqui, que adora falar expressão em inglês para dizer que é intelectualizado, e é porra nenhuma. Leram meia dúzia de cientista político chumbrega estadunidense. Né? Então, o que eu acho que fica de lição nessa coisa de Cuba e tal, que é assim, a necessidade que os regimes têm de ter um inimigo difuso para justificar o seu autoritarismo, seja nas ditaduras, seja nas democracias, seja nas ditaduras de direita e de esquerda, seja nas democracias burguesas, né? Porque o Estado é a grande referência e muitas vezes o que você tem é só uma disputa pelo controle desse aparelho, né? Nada mais que isso. Então, nada do que vai libertar o povo, voltando à Revolução Haitiana, né, vai partir desse Estado, né? É o povo em revolta que vai inventar uma outra maneira de se viver. Porque não se trata de um regime político, se trata de uma outra forma de viver que, felizmente, e talvez por isso a gente fique durante tanto tempo sob a baioneta de militares, o que não falta é elemento aqui nesse continente para outra forma de viver. Os povos indígenas estão aí para mostrar isso, o zapatismo está aí para mostrar isso, né? A revolta das pessoas escravizadas no Haiti estão aí para mostrar isso. Só que interessa o quê? Interessa contar grandes conspirações do Estado, que tarará, tarará, que não tem nada a ver com a minha vida e com a sua. Né? Eu não sei o que é decidido nas grandes cúpulas e não quero saber. Eu quero saber se eu tenho liberdade para decidir o que é a minha vida. Sim, isso lembra um pouco um capítulo do Crise e Insurgência, né, do Comitê Invisível, que é: eles querem nos obrigar a governar, mas não vamos cair nessa provocação. Cara, eu amo essa frase, cara, porque é isso, né? Por exemplo, esse comentário do Zibek que você trouxe tem a ver com isso, que é assim, a própria redemocratização foi isso. Você tinha uma série de movimentos, o que os caras fizeram? Criaram um monte de conselho. Ah, então você está preocupado com a questão das mulheres, com o feminismo? Vamos criar o conselho da mulher. Você está preocupado com a questão das crianças na rua? Vamos criar o conselho das crianças. E aí, eles chamam vocês, né, convocam as pessoas para fazer parte disso. E a gente tem que dizer não, né? A recusa é a nossa grande arma da revolta. A revolta é uma grande recusa, né? O famoso livro do Albert Camus sobre o homem revoltado diz assim: a revolta nasce quando o escravo diz não. Ponto. Porque uma pessoa escravizada, ela não tem capacidade de se revoltar. Não é capacidade, mas assim, se você está na condição de supressão física da sua liberdade, você não consegue se revoltar. A partir do momento que você se revolta essa condição de escravizado, inaugura-se toda uma possibilidade, entendeu? Então, é por isso que eu gosto também da Revolução Haitiana, né? Que assim, na condição de escravos, eles não iam produzir nada. Então, eles primeiro se revoltaram contra a condição de escravidão para inventar, por exemplo, ainda que a gente tenha crítica do ponto de vista antiestatal, do ponto de vista anarquista, para inventar uma Constituição que a grande independência dos Estados Unidos, vangloriada até hoje, né, que o Democracia na América do Tocqueville, saudado pelos cientistas políticos no mundo inteiro, não pensou que foi uma independência que abolisse a escravidão e que instaurasse a propriedade comunal, e não a propriedade privada, tal qual fez a Revolução Francesa, fez a independência dos Estados Unidos. Então, acho que a gente tem que ter muito claro essa frase do comitê. Eles querem nos fazer governar e nós não vamos cair nessa provocação. Era igual quando teve em 2013 a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, falando: ah, então o MPL é um movimento bom, vem aqui conversar com a gente. Não tinha que conversar com ninguém. Isso é papel de vocês. Tarifa tá cara, ponto. Ah, mas como que faz? Não sei, vocês não são governo. Eu não me candidatei a porra nenhuma. Né? Se vira, nego. Pago, toma culhão. Pago, toma culhão. Viviendo na sombra de su cura de presente. Pago, toma culhão. Pago, toma culhão. Aqui basta. Pago, toma culhão. Pago, toma culhão. Desculpe aturá-los. Você acabou de ouvir Dentro de Nada, uma banda chilena que apareceu na coletânea Slave to Convention, tributo da banda Doom, na coletânea de 2006. Né, fazendo uma versão de Police Bastard na gíria chilena, Paco Culhau. Paco, além de ser um equivalente de Chico em espanhol, o apelido de Francisco, é também uma gíria para se referir aos polícia. Pô, eu adoro Doom, cara. Eu gosto pra caralho. Teve uma época que eu ouvia muito Doom, mano. Eu acho do caralho, assim. É, o Doom é foda. Eu tinha um pet do Doom. Não, mas é. Não, então, inclusive, essa coletânea, eu participei com uma banda que eu tinha na época que chamava Desarme APM. Que da hora, mano. Mas a gravação podrona, tá? Mas aí eu nem divulgo muito. Pro Doom faz sentido, né? Sim. E sobre o Paco Culhau, Culhau acho que é desnecessário explicar o significado. É igual em português, culhão. É, velho. Mas então, a ideia agora nossa aqui é falar um pouco sobre o México nesse bloco e sobre a Colômbia no próximo. Né? Por quê? Porque a partir de 2008, houve no Brasil, no México e na Colômbia um processo de acentuação, né, de escalada da militarização das sociedades como um todo, né, a partir, né, das forças de segurança, né, mas principalmente com planos e pacotes de auxílio policial militar externo. Né. Por isso que a ideia é falar sobre isso aqui. Né. Esses acordos, ainda sem entender exatamente quem era o inimigo interno, né, digamos assim, tiveram a finalidade de combater guerrilhas esquerdistas, narcotraficantes, bandoleiros e criminosos em geral, mas tudo o que fez foi declarar uma verdadeira guerra aos pobres, né, estabelecendo esse processo de militarização das forças de segurança ainda mais acentuado do que se via desde os anos 90. Né? No caso do México, né, historicamente, a gente tem dois massacres importantes para demarcar essa linha do tempo, né? E aí, isso bem antes de 2008, né, a gente tem o massacre de Tlatelolco, que foi, coincidentemente, no dia 2 de outubro, né, igual do Carandiru, mas em 68, né, e o assassinato em massa, né, o desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa em 26 de setembro de 2014. O primeiro, né, o massacre de Tlatelolco, foi o pontapé inicial e o segundo, né, o de Ayotzinapa, um caso brutal recente que mostra para a gente, né, o quanto esse aparato se sofisticou ao ponto de não entendermos mais que diferenças existem, né, entre bandos de milicianos e o próprio Estado. Bom, em 2 de outubro de 68, cerca de 300 estudantes foram assassinados pela polícia militar mexicana na Praça das Três Culturas, né, na região de Tlatelolco, na capital, cidade do México. 10 dias depois, foi realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos na cidade. Na ocasião, os grandes meios de comunicação defenderam que provocações por parte dos estudantes justificaram a ação da polícia. E desde então, há uma grande luta por parte dos movimentos sociais mexicanos para a investigação desse massacre. Já no dia 26 de setembro de 2014, os estudantes da Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos, em Ayotzinapa, né, no estado de Guerrero, fariam uma atividade em Iguala, né, uma outra localidade, para arrecadar fundos a fim de participar da Marcha 2 de Outubro na Cidade do México, né, que marcaria o aniversário de 47 anos do massacre de Tlatelolco. Aí abre aspas, né? Tínhamos de ir a essa marcha porque foi uma matança enorme, algo que temos que rememorar e exigir que não volte a acontecer, explicou Francisco Nava, então com 19 anos, né, um estudante sobrevivente do massacre, né, numa matéria que está linkada aqui no nosso blog. No dia da tragédia, os estudantes foram em 5 ônibus para Iguala. 3 dos 5 coletivos erraram uma saída na estrada e pararam logo em seguida para pedir informações. Alguns estudantes que desceram do ônibus foram alvejados em um primeiro ataque, né, miliciano, policial, enfim. Ainda não se sabe, a gente suspeita, mas, enfim, ainda não se tem certeza. né? Teve muita correria, ainda sem feridos, né? E então os ônibus saíram em busca da direção certa. Poucas ruas antes de pegar a saída para a Cidade do México, por onde chegariam a Iguala, foram atacados novamente e esse grupo de 43 estudantes desapareceu. Né? Por volta das 19 horas, os estudantes que estavam nos outros dois ônibus já em Iguala receberam a notícia dos ataques e chamaram a imprensa local, quando um outro comando policial militar abriu fogo contra eles, matando dois e deixando outros tantos feridos. Os agentes do Estado mexicano também abriram fogo contra um ônibus que transportava um time de futebol, deixando mais 3 mortos na ocasião. No final da noite, o saldo era de 6 mortos, 29 feridos e 43 desaparecidos em 4 ataques diferentes sofridos pelos estudantes naquela noite entre os dias 26 e 27 de setembro. Né? E, bom, entre um e outro massacre, né, outros massacres ocorreram diariamente no país. E aí a gente entra no meio dessa história em 2008, né, quando foi colocado o Plano México, né, um pacote de políticas internacionais da Casa Branca, cujo nome oficial era Iniciativa de Mérida. Né, foi aprovado no Congresso estadunidense entre 15 e 22 de maio de 2008. Proposto pela gestão Bush, né, o Bush Filho, o plano consistia na doação de US$1,4 bilhão em 3 anos para financiar e modernizar o aparato repressivo do governo mexicano, sob o pretexto de combater, novamente, narcotráfico, terrorismo, guerrilhas, enfim, e realizar a manutenção da segurança fronteiriça, né, especialmente para impedir a imigração latino-americana para os Estados Unidos. O plano não previa envio de tropas, mas foi oferecido treinamento ao exército e polícia mexicanos, por meio de oficiais das Forças Armadas estadunidenses, da CIA e de empresas privadas de segurança, como, à época, a Blackwater, hoje Academy. Né? A verba também seria usada para compra de equipamentos modernos de guerra e espionagem. Né? A principal empresa de segurança, né, como dito, era a Blackwater, né, mundialmente conhecida por suas ações em Nova Orleans, na época do furacão Katrina, e na invasão do Iraque, onde foi responsável pelo massacre da Praça Nisur, em Bagdá, né, no qual dezenas de civis iraquianos foram metralhados gratuitamente por um comboio da empresa. O seu fundador e dono, Eric Prince, é ACEL, né, do Grupo de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, e foi um conhecido doador do Comitê Nacional Republicano, e segundo fontes não confirmadas, né, no livro da história da Blackwater, ele flertava com a Ku Klux Klan. Né, em 2008, ano do Plano Mérida, 90% dos lucros da empresa eram procedentes de serviços prestados ao governo estadunidense, e boa parte disso no exterior, né? Parte considerável desse US$1,4 bilhões foi destinado à Polícia Federal Preventiva Mexicana, né, responsável pela repressão aos protestos e organizações sociais criadas pelos professores da cidade de Oaxaca, em 2006, quando, entre dezenas de mortos mexicanos, houve o assassinato do jornalista estadunidense Brad Will, que cobria a revolta para o Centro de Mídia Independente, no dia 27 de outubro de 2006. Isso foi emblemático. O Brad estava gravando um vídeo no momento em que foi morto a tiros. Ao cair no chão, sua câmera continuou filmando e fez imagens de sua morte. Nessa militarização desenfreada que incendiou o México a partir de 2008, com todo, né, o histórico anterior, principalmente do massacre de Tlatelolco, está inserida no cronograma de políticas da ASPAN, né, Aliança de Segurança e Prosperidade da América do Norte, né, um órgão crucial para a gente entender o Plano México. A ASPAN ganhou o apelido de NAFTA Plus por fazer parte de uma estratégia dos Estados Unidos de forçar seus sócios comerciais a formarem com ele uma frente comum para sustentar a então no auge guerra ao terrorismo, né? E que difundisse também as ideias de livre mercado, é claro. Não, mas é muito louco, eu acho a situação mexicana bastante significativa por alguns pontos, né? Acho que o primeiro deles é essa militarização, que na verdade é uma policialização dos militares, né? Quer dizer, o engajamento do que até então era entendido como forças exclusivas de combate excepcional dos estados, e passa a perseguir esse conjunto difuso aí entre narcotráfico e terrorismo, ou às vezes unificado na ideia de narcoguerrilha ou narcoterrorismo. Segundo, porque a iniciativa Mérida é um degrau acima do que tinha sido o Plano Colômbia, né? No final, no começo dos anos 2000, quando os Estados Unidos passou. Isso é importante a gente dizer, né? Claro que havia relações do governo estadunidense, da CIA, nas ditaduras, mas é curioso como que o combate ao narcotráfico conseguiu oficializar essa intervenção, pelo menos na Colômbia e no México, né? Então, os agentes do DEA, né, do Drugs Enforcement Agency, né, a agência dos Estados Unidos de combate às drogas, o DENARC deles lá, começou a atuar fora do seu território, né, num primeiro momento, contra a figura demoníaca de Pablo Escobar, e quando você passa a ter a atuação do que se chama de cartéis, né, no México, isso também. Então, nesse segundo ponto dessas cooperações, como que essa ideia do mundo globalizado, dos blocos econômicos, por isso esse NAFTA Plus aí, vai inaugurar essa cooperação para a segurança, né, cooperação técnica para a segurança. O terceiro deles é esse papel da Blackwater, né? Quer dizer, se fala muito em milícia, em crime organizado, né? Mas se fala muito pouco do quanto você tem, né? Você estava falando, eu peguei o livro do Jeremy Scahill, né? Que chama Blackwater, foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, né? Se fala pouco. Companhia das Letras. Se fala pouco de como que você tem um gigantesco exército privado hoje no mundo, que de privado também não é nada. Assim como as milícias e o chamado crime organizado, eles saem das fileiras do Estado, né? Quer dizer, a Blackwater saiu do grupo especial SEAL, que, para quem não se lembra, foi o grupo responsável pela captura e execução, até hoje não explicada, porque não se sabe nem onde está o corpo, do Osama Bin Laden no Paquistão, né? Foram os SEALs que capturaram, mataram e sumiram com o corpo, né? E a gente vê a situação que a gente está, porque, né, nas ditaduras se contestava, inclusive os governos negavam que desapareciam com as pessoas. Não, Bin Laden desapareceram com o corpo dele e está tudo certo, segue o jogo, a porra da Declaração Universal dos Direitos Humanos lá de 48, enfiaram no cu e foda-se, né? Então, essa é a segunda coisa. A terceira é: esse aparato vai parar na mão dos... E aí se chama de paramilitar, e a gente vai ver que não tem, de paramilitar não tem nada, né? Esse dinheiro da Mérida, esses treinamentos da CIA, né, são o que tornaram possível a propalada crueldade dos cartéis mexicanos, né? Então, quem assistiu lá o Breaking Bad, né, que essa coisa de dissolver corpo em ácido, tal. Os caras aprenderam isso com as técnicas da própria CIA, né? E, por fim, eu acho que isso é muito significativo, principalmente para a gente, né? Não só pela posição política que a gente está, mas também, acho que para a nossa história política pessoal, né? A execução do Brad Will em Oaxaca, né? Primeiro porque ele estava nessa primeira grande experiência de mídia alternativa, que foi o CMI, que foi bastante decisiva nos movimentos anti-globalização. Segundo, porque é terrível, né? Quem assistiu o vídeo aí, ele é morto e a câmera dele continua filmando. Mas terceiro, sobretudo, como que a guerra ao terror foi decisiva para conter o movimento antiglobalização? Porque daí, em nome de combater o terrorismo, né, se espionou e tal. E aí é muito louco. O AMLO, né, o Andrés López Obrador, que é atual presidente do México, né, ele é também comemorado como progressista, tal, mas primeiro, né, ele prometeu desengajar os militares da luta, mas criar uma Guarda Nacional, mais ou menos ao estilo da Força Nacional de Segurança aqui no Brasil. A gente já viu o que, que acaba acontecendo. Segundo, que ele saiu um escândalo agora, recente, que chegou ao Brasil porque foi uma briga entre um dos filhos do Bolsonaro, eu nunca sei qual é qual, com os militares, que queria comprar da NSO, que é uma empresa de segurança cibernética israelense, um software chamado Pegasus, né, que é um software que essa empresa diz que só vende para estados, e que ele consegue criar um spyware, um malware, né, para espionar as pessoas pelo celular dela sem que elas percebam. Você tem ideia? Esse escândalo chegou a ponto de o atual presidente da França, Emmanuel Macron, ter que jogar fora o celular dele, porque ele era um dos celulares que estava espionado. Mas o escândalo mesmo saiu porque, a princípio, se vendia para estados em nome de combate ao terrorismo e ao crime organizado. E descobriu-se 50 mil, eu acho, número de telefones de jornalistas no mundo inteiro, numa perícia feita pela Anistia Internacional. E olha que louco, o primeiro país na lista de espionagem com o Pegasus de jornalista era justamente o México. É, o México do AMLO, enfim, que negou, disse que o Estado mexicano não espiona jornalistas. Aí a gente sabe muito bem como isso funciona. E é muito louco como esse fomento, e é por isso a IOTS e NAPA também é muito importante, né? Primeiro por mostrar que a tecnologia de desaparecimento desenvolvida nas Américas durante as ditaduras não deixou de funcionar, quer dizer, né, a gente não sabe onde esses corpos foram parar. E segundo, porque esse fomento dos cartéis e essa ideia de se combater os cartéis, né, fez em muito recuar o que era a guerrilha zapatista, né? Então, o zapatismo, não só a guerra ao terror, acossa os movimentos antiglobalização que estavam seguindo as cúpulas no mundo inteiro, né, a ponto das cúpulas passarem a ser realizadas no meio das montanhas de Aspen, no meio do deserto, não sei de onde, para não ter manifestação de rua como teve em Seattle, em Praga, em Gênova, quando mataram o Carlo Giuliani. E segundo, porque criou-se esse, ficou difícil, né, para os zapatistas, a ponto de, inclusive, e aí a inventividade dos zapatistas é muito grande, eles investirem mais no seu caráter, digamos, educacional, com as escuelitas, os caracoles, do que manter, digamos assim, com armas, o território ali em Chiapas, né, porque ficou sinistro para todo mundo. Sim, e daí entra um pouco da fala que a gente colocou aqui na nossa abertura, né, do subcomandante Marcos dizendo que guardou as armas e não as entregou. Exatamente, e ele teve que guardar, né, porque, bom, os caras estavam matando estudantes secundaristas, foi isso, mataram mais 43 estudantes secundaristas, assim, na maior... E acho que uma coisa que a gente já falou em vários episódios, mas eu não vou cansar de repetir, não é paramilitar, é militar. Esse dinheiro, essas armas compradas com a iniciativa Mérida, né, foram parar na mão de quem? Né? Derreteram as armas? Claro que não. Então, se os cartéis mexicanos têm técnicas de tortura, as armas e tal, eles pegaram isso da iniciativa Mérida. Ou seja, só para terminar, o nosso continente como um todo, do Canadá ao Uruguai, ele é muito violento. Ele é mais violento do que o Oriente Médio, ele é mais violento que a faixa de Gaza, ele é mais violento que a Síria, que a Líbia. Só que essa violência em nome do combate ao crime, né? E não tem bomba, não tem a parte espetacular, mas é isso, sai matando gente aí. Quer dizer, do nada 42 estudantes são executados e ninguém sabe. Como outro dia mataram, foram 28 pessoas, né? 27, na favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Satanás, el Dios, el diablo mi benefactor. Yo sacrifico gente en las oscuras cuevas del sur de California o bosques de Montana. Odio a los negros, amarillos o café, supremacía blanca. Tengo el cuello rojo, yo soy racista. Yo soy bien malo, nunca voy a México. Allá son muy raros, son amables y eso me asusta. Eso me asusta. La verdad es mi fuerza, el pentagrama es mi símbolo, Belcebú me aconseja, lo contrario es mi enemigo, a lo contrario atacaré, a lo contrario destruiré. Vocês acabaram de ouvir a banda mexicana Tijuana No tocando Gringos Ku Klux Klanes, um som irônico até demais, mas que pega no ponto. Son tan amables, pero son nazis. E antes de começarmos a falar da Colômbia, já vou apresentar aqui a banda colombiana que vai fechar esse episódio. Chama Fuck Up Family e eles estão tocando Armas del Barrio, uma versão de Guns of Brixton do The Clash. Então vamos lá, né? A situação da Colômbia é talvez a mais importante no continente hoje. Primeiro, pela importância geopolítica do país, que, além de vizinho da Venezuela, né, com o seu governo aí controverso e enormes reservas de petróleo cada vez mais caro e escasso em âmbito global, é também o único país do continente, né, da América do Sul, no caso, que tem litoral no Pacífico e no Atlântico, né, através da sua saída pelo Caribe. Historicamente, é um país que nunca teve nenhum tipo de reforma agrária, nenhuma grande reforma no Estado, nada do tipo, que tenha modificado a oligarquia terratenente, né, e sequer teve a chance de saborear, né, ares, né, um pouco mais progressistas dentro do capitalismo, né, como diversos outros países aí puderam, né, uma vez que o líder popular, que poderia ter feito algumas dessas reformas e mexer, né, ainda que superficialmente, no núcleo de poder do país, né, o Jorge Eliécer Gaitán, foi assassinado pela oligarquia colombiana em 9 de abril de 48, né, dando origem a uma enorme revolta em Bogotá, conhecida como Gaitanaço, né, e que desdobrou numa guerra civil que cobrou quase 1 milhão de vítimas durante uma década, quase uma década, e que deu origem ao que hoje são as guerrilhas, né, as FARC, enfim, né, os grupos paramilitares, né, que são as milícias de lá, né, os cartéis de narcotraficantes, como o do famoso patrão Pablo Escobar. E, bom, uma consequência dessa violência, né, é o alto volume de refugiados internos no país, né, segundo dados, né, divulgados pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC, né, só no primeiro semestre desse ano, em meio à pandemia, 44 mil pessoas, cerca de 15 mil famílias, foram obrigadas a abandonar suas casas em 102 eventos massivos de fuga. Para não falar, né, nos índices de assassinatos políticos, né, de lideranças sociais, comunitárias, né, que não devem nada aos números brasileiros, né, pelo contrário. É muito louco, porque a Colômbia sofre intervenção direta dos Estados Unidos, né? E, essa, e também é outra coisa pouco falada, né? Sempre que se fala em refugiados, se pensa na Europa, né? Mas é uma situação periclitante. A gente brinca um pouco, né? Mas obviamente que o Pablo Escobar era um capitalista, né? Tipo, estava ganhando dinheiro, só que ele tinha esse lado meio paternalista que fez ele ganhar bastante simpatia nas comunas, né? Que é como os colombianos chamam as favelas lá. Mas a situação colombiana, como estado bastante, talvez na América do Sul, mais americanizado, né? Assim, talvez tanto quanto a Venezuela é também, porque pouco se fala disso, né? A Venezuela tem tanta influência dos Estados Unidos. Acho que aquela parte ali, né? Colômbia, Venezuela e Chile, né? Eles até tipo jogam beisebol, enfim. É, na Venezuela coisa. O beisebol principal esporte. Pois é, né? Então, agora, o que isso produziu, e principalmente a guerra às drogas, e a associação entre o combate às guerrilhas e a guerra às drogas, né? Anarco-guerrilha, a ponto de alimentar os malucos bolsonaristas daqui, falar que a FARC, que o governo Lula financiava as FARC e tal. Que é uma coisa, de novo, né? Essa simplificação do pensamento é muito doida, né? Porque obviamente que deve existir relações. Eu cheguei a ver no Fórum Social de 2001, o primeiro lá em Porto Alegre, palestra de gente da FARC e tal. Só que é muito mais fácil criar esse monstro que você deve perseguir. Agora, o povo colombiano sofre muito com isso, né? É um país extremamente desigual, né? Tem várias coisas, eu acho várias coisas na Colômbia muito parecida com o Brasil, assim, a dinâmica das comunas, né? É um país como o Brasil mais negro, né, que os outros países da América do Sul, né? Porque sei lá, lugares como a Argentina ali, os portenhos mataram todos, né? E dizimaram os indígenas também. É, tanto que portenho, tem aquela piada, né, que portenho acha que é um espanhol que acha que é inglês e vive na Europa, alguma coisa assim. Mas a Colômbia talvez tenha sido o país mais atingido por esse combate ao narcotráfico, em torno de outra ilusão que se criou, né, que era, porque a intervenção estadunidense, ela é legitimada por uma divisão que foi produzida durante o governo Ronald Reagan, nos anos 80, porque o Reagan foi foda, porque quem declarou a War on Drugs foi o Richard Nixon, acho que em 73, se eu não me engano. Mas o grande financiador das campanhas contra as drogas, tal, foi o Reagan, que não, em coincidência, é o que faz a trinca neoliberal com o seu companheiro Augusto Pinochet no Chile e a sua companheira Margaret Thatcher na Inglaterra, né? Sempre que se fala da ascensão do neoliberalismo, se dá esses três exemplos. E ele usou esse discurso de combate às drogas, tanto internamente para devassar com a polícia e o FBI os bairros negros nos Estados Unidos, né? Acusando militantes do Black Panthers Party de serem traficantes de cocaína. Lá nos Estados Unidos, a cocaína é muito ligada aos negros, porque tem isso, né? A guerra às drogas, ela etnicizou as substâncias, né? Então, nos Estados Unidos, a cocaína era ligada aos negros, o ópio aos chineses, a maconha aos hispânicos, né? Especialmente os mexicanos, e isso justificava uma guerra racista, né? No chamado combate às drogas. E externamente criou a ideia de que existiam países consumidores, no caso Estados Unidos, e países produtores, que eram a Colômbia, e que hoje respinga bastante na Bolívia também, né? Justifica bastante a repressão à Bolívia, porque também eram países onde os povos nativos eram cultivadores da folha de coca, que é muito anterior ao refino inventado pela indústria farmacêutica, né? Bom dizer isso, né? Na forma inalável do pó de cocaína ou na forma fumável pelo crack. Sim, não, e é importante também a gente dizer que a folha de coca ela é muito importante para os povos andinos, né? Porque sim, facilita a respiração, enfim. Então, e que para você fazer um grama de cocaína, você precisa de quilos e quilos de folha, né? É, e a justificativa se dava nisso. Então, como a Colômbia era tida como estado produtor, os Estados Unidos como consumidor, os Estados Unidos até hoje, né, é o maior consumidor de cocaína do mundo, só seguido do Brasil, que é o segundo maior consumidor, pelo menos segundo as pesquisas mais recentes. E aí, na ideia da Colômbia ser o produtor, ela poderia ser atingida pelas forças dos Estados Unidos. Foi o que levou o escritório do DEA para Cali e para Medellín. Sim, e bom, voltando aí um pouco nessa contextualização histórica, né, até a gente chegar nos recentes protestos, é importante lembrar que durante muito tempo, né, décadas de conflito aberto, enfim, a treta era no campo. Quase nada disso entrava nas cidades, né? O que tinha na cidade era aquela criminalidade padrão, aquela coisa assim. Agora, o conflito mesmo aberto era no campo, né? Mas, em 2017, havia, né, uma situação de violência e de brutal repressão vista pelas cidades, né? A partir de um modelo, né, que não dá qualquer oportunidade aos jovens, né, e de onde foi cunhado até o termo juvenicídio, né, que vem, né, a partir do termo feminicídio. Inclusive, você pode entender melhor isso escutando o podcast Enredando Quebradas, número 1, né, Juvenicídio na Colômbia, que é o podcast da Rede de Proteção contra o Genocídio, também está na Rádio Sens, junto com a gente, né, e que foi um termo, né, o juvenicídio, um termo designado, um termo criado, né, para designar a violência contra os jovens nas periferias das cidades e, sobretudo, do campo, que já convivia com números muito, muito maiores, né, de violência antes disso. Bom, nesse contexto, né, foram feitas duas paralisações de 20 dias, né, nas localidades, né, nas cidades de Chocón e Buenaventura. E pela primeira vez nas cidades, durante 3 semanas, as pessoas estavam nas ruas com os povos indígenas na dianteira, né, inclusive, né, obrigaram o governo local a negociar com o povo Nassa de Cauca, né, que reivindicava paz nas suas terras, e de um jeito diferente, né? Ao invés dos indígenas irem à casa de governo, eles fizeram os representantes do governo irem ao território para negociar. E, como se pode supor, a violência estatal, policial, nessas manifestações foi brutal, né? Em 2019, no mês seguinte ao começo da revolta no Chile, né, o Comitê de Paralisação convocou uma nova greve, e foram 6 as novas cidades que se somaram, né, com base nas experiências de Buenaventura e Chocón. Né, e os jovens, novamente, né, junto com os povos indígenas, se destacaram nessa greve. Aí veio a pandemia, diminuiu um pouco a mobilização, mas os problemas persistiram. Né. Ambulantes e trabalhadores informais começaram a se manifestar, pois estavam em péssima situação, né, isso já na pandemia, passando fome, com as ruas paradas, enfim. E houve uma massiva solidariedade com eles, né? As pessoas colocaram panos vermelhos nas janelas das casas para indicar que também tinham fome, né, e todas as periferias urbanas se encheram de panos vermelhos, né? E aí, em outubro de 2020... né, já em plena pandemia, enfim, foi feita a Minga Indígena Negra e Popular, que vai em 8 mil pessoas para Bogotá, saindo do Cauca e justamente rompendo esse cerco, né, entre campo e cidade. Né. Aí, em abril desse ano, os comitês convocaram uma nova greve e, novamente, a gente viu uma repressão brutal, que chegou a contar 77 mortos, né? Aí, numa entrevista com o Zibete, ele vai explicando um pouco, né? Ele diz que as comunidades já vinham se organizando, então o que a gente vê, né, a partir dessa mobilização, né, apesar da repressão, né, apesar de tudo, né, o que se vê é um aprendizado muito acelerado dos setores populares contra o poder, né, na prática, na luta, né? Aquela coisa de que a luta ensina, né? E que na opinião dele, o poder colombiano de hoje, né, que tem toda a sua relação com o uribismo, né, que, por sua vez, tem muitas semelhanças, né, com o bolsonarismo brasileiro, dada as suas relações com as milícias, com as forças de segurança, enfim, né, ele coloca que o poder já não tem o que fazer se não reprimir esse povo brutalmente, né, e que a partir daí, né, essa revolta pode se ampliar. Que é a condição do poder hoje no mundo inteiro, né? No fundo, eu acho que o neoliberalismo está nesse ponto, né? O que o Estado faz é reprimir brutalmente, e é muito interessante, né, essa coisa do Zibek, porque lembra um pouco a ideia do Malatesta, de que a greve é uma ginástica revolucionária, porque é óbvio que você não tem o enfrentamento da maneira como está se dando na Colômbia sem essa organização prévia das comunidades, né? Aliás, um salve aí pro Jorge, que é um amigo meu colombiano, que faz o Novas Fronteiras do Controle, que ele teve no Brasil, 2013, nas manifestações contra a Copa, e lá naquela época a gente já discutia esse plano, digamos, militar-policial que vinha se espalhando pela América do Sul, com medo justamente desses riots aí, dessas revoltas de rua, que é um pouco, acho que, né, retomando lá o nosso começo, né, se Cuba deu essa senha na época das guerrilhas rurais, né, que vieram da montanha para a cidade, do campo para a cidade, e conseguiram fazer a Revolução Cubana, e isso deu origem ao foquismo, que é, o mundo muda muito, né? Por exemplo, um dos livros sobre o foquismo foi escrito pelo Régis Debray, que depois trabalhou no governo francês e o caramba, né? Mas era um guevarista, digamos assim. E tem um livro muito interessante sobre, acho que é Estado, a imagem do Estado, enfim, uma coisa assim. Mas o Estado Espetacular, pode ser, não sei. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que essas revoltas como da Colômbia e do Chile dão um pouco o grau do que é essa revolução hoje, né? Quer dizer, ela não é mais essa tomada do Estado, né, como foi a Revolução Russa, ela não é mais essa organização militar ou miliciana como foi na Revolução Espanhola, mas ela se dá nesse confronto assimétrico urbano, onde as revoltas de rua são fomentadas por pessoas que já estavam se organizando, né? Já estavam, tipo, vivendo de uma outra maneira, porque a pandemia só intensificou a extrema desigualdade e miséria que o continente já enfrenta e que tinha se aprofundado, né? Acho que uma das principais dificuldades para o discurso em favor dessas revoltas hoje em dia é essa ideia que a chamada Onda Rosa, né, que instaurou os governos progressistas na América Latina, e o Zibek é um cara muito legal para ver isso, porque ele é um crítico do progressismo de primeira hora, né, sempre foi crítico, de que a gente vivia, há, sei lá, 10 anos atrás, numa América do Sul rosa, né, eu adoro a imagem, rosinha, e sim, não era, né, esses aparatos de repressão. E acho que você tem toda a razão, assim, acho o bolsonarismo muito inspirado no uribismo, no fujimorismo peruano, que a gente não falou do Peru aqui, mas, né, basta ver agora que a filha do Fujimori lá, a Keiko, estava aí contestando as eleições, e eu acho que a tendência é isso se intensificar, a tendência é esses enfrentamentos se intensificarem, porque meio que sobrou para o Estado só isso, né? Sim, e não é nenhuma questão de que sobrou, né? O que é o Estado para a maioria das pessoas, se não uma bota militar ali, batendo na porta, derrubando a porta, né? Uhum. Então, quando as pessoas se revoltam, né, numa dimensão sistêmica, né, não apenas uma reivindicação pontual, não sobra muita coisa para o Estado, além de soltar todos os cachorros deles em cima, né? E eu acho que por aí a gente consegue observar, né, os protestos que tiveram no Chile, né, que não é de hoje, como também na nossa introdução a gente pegou um trecho de uma fala do Paulo Arantes, né, no podcast da revista Vai da Pé, que ele fala, né, no Chile já tinha... Um anarquismo insurrecional já há muito tempo, né? Há muito tempo, 20 anos correndo, né? E ele pegou isso a partir de uma pesquisa, de uma pesquisadora chilena, Andrea Roca. Ela foi orientada da Vera Teles. Eu li esse doutorado também, o Paulo acho que foi banca dela. Que ela fala justamente isso, né? Que esses setores anarquistas, desde quando acabou a ditadura, não aceitaram o pacto da Concertação e ficaram esse tempo todo denunciando o que era o Estado chileno e tal, e até que chegou num ponto que essas denúncias... Isso sempre tinha o Dia do Jovem Combatente, né? Sim, e aí chegou num ponto que essas denúncias se fizeram públicas, né? Quando as taxas de suicídio de idosos, né? Porque não tinham atendimento... saúde, previdência, nada, e gerou uma revolta que, assim, a gente pode até criticar a questão da Constituinte, enfim, que isso merece um episódio à parte, né, mas o fato da revolta ter gerado todo esse movimento, toda essa resposta, né, por parte do Estado, eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar a respeito. Claro, e a coisa só andou, a derrubada da Constituição chilena só ocorreu porque teve rua. Não foram as urnas. Na verdade, as urnas que criaram a Assembleia Constituinte agora é uma maneira de calar as ruas também. Não conseguiram calar a rua na porrada, vão tentar calar com a Constituição agora. Sim, e num país que nem o Brasil, por exemplo, como que uma situação de revolta dessa poderia se traduzir, né? A gente não sabe, né? É imprevisível, mas... Se as próprias forças da esquerda chamam a polícia para molecada na rua, né? Se queimar pneu no pé de uma estátua tá deixou um cara preso, aqui a coisa é terrível. E esse lance das estátuas, enfim, é uma coisa que a gente viu acontecer no Chile, a gente viu acontecer na Colômbia... Né? E no Chile, quando... na Colômbia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Sim. E a gente deixa aqui, é bom registrar, né, nossa solidariedade ao Galo aí, que ele seja libertado logo. E em relação às estátuas, eu não posso fazer nada. Eu não sou escultor, tá ok? Yeah. ataque la ley. ¿Cómo crees que acabarás? Desangrándote en la acera o en la celda de un penal. Te condenan, te torturan, pero ellos también quieren armas de barrio. Armas de barrio. Con los sexos en la acera o podrido en un penal. De quien te prohíbe la vida, ¿qué más puedes esperar? Te condenan, te torturan,